Pequenas Empresas e Grandes Negócios apresenta Divã do Facundo, com Facundo Guerra. Meu nome é Tomás Gomes, eu sou editor de Pequenas Empresas e Grandes Negócios. Eu estou aqui de novo com o Facundo Guerra, fundador do Grupo Vegas, autor do livro Empreendedorismo para Subversivos. E a gente vai começar aqui a nossa segunda sessão de terapia empreendedora. É isso, Facundo? É o sincerão do empreendedorismo. Sincerão do empreendedorismo. E para a gente começar nossa conversa, perguntar para o Facundo, né? Então, sobre ideia, né? Você tem aquela faísca criativa, você pensa numa coisa, num hobby. Qual que é o passo seguinte? Como é que você vê se é realmente uma oportunidade? Assim, a primeira grande ideia, muitas vezes as pessoas acreditam que a criatividade é algo que você um dia recebe um raio divino na cabeça e daí vem uma fagulha que você vai construir alguma coisa que nunca ninguém pensou antes. E eu acho que a criatividade está muito distante disso, dessa ideia do artista, da ideia que surge de algum lugar que não tem nome e que tem um lugar que é mais ou menos divino. Acho que no final das contas, a criatividade, a inovação, esses atributos que são muito valorizados nessa época da experiência, das coisas imateriais, elas surgem de problemas. Então, o mais importante que eu acho que tem que acontecer na vida de uma pessoa, acho que o fato mais importante que pode acontecer na vida de uma pessoa é se deparar com um problema. A gente, assim, principalmente na sociedade ocidental, a gente tende a tentar escapar do problema, né? Então, sei lá, você tá com fome, sente 5 minutos de fome, você vai e come algum tipo de alimento vazio, com calorias vazias. Aí, se você tá com dor de cabeça, você toma uma aspirina. A gente tende a escapar muito rapidamente do desconforto. E eu acho que, de alguma forma, a gente tem que encontrar o desconforto, porque o mundo está cheio de problemas para ser resolvido. O mundo é, de uma certa forma, muito imperfeito, né? E a partir do momento que você encontra um problema e você se debruça sobre esse problema, e você começa a pensar como você pode resolver esse problema, que não é só teu e que não pode ser só teu, ok? É pura egolatria. Mas é um problema da tua comunidade ou de mais gente à tua volta, então, aí você tem um negócio, porque o teu negócio vai ser sempre a resposta, a solução desse problema que você encontrou. Às vezes você vai procurar teu negócio num formato já muito definido. Ah, eu vou montar um bar, eu vou montar um restaurante, eu vou montar uma fábrica de parafusos, porque você acredita que vai suprir uma demanda que está de reprimida dentro de um mercado. Ah, na minha cidade não tem uma barbearia. Ah, aqui no meu bairro não tem um restaurante de cozinha mineira. Ou na minha cidade, enfim, você vai tentar suprir uma carência que você imagina que exista no mercado. Aí o que, que você faz? Ah, eu tenho que fazer uma pesquisa de público-alvo. Ah, eu tenho que desenhar um business plan. Eu vou visitar meus concorrentes para ver o preço que eles praticam, para parametrizar o meu cardápio segundo o preço deles. É o jeito mais errado de começar um negócio, porque você está tentando atender uma demanda alheia do outro. E não alguma coisa que você está investigando que é tua. Eu acho que, sem ser romântico demais, tem uma perspectiva do negócio, que é aquela perspectiva cruel, que você tem que saber administrar o negócio, saber o que são contas a pagar e a receber, caixa por competência, esse tipo de coisa, fluxo de caixa por competência, esse tipo de coisa. E você tem que saber também que tipo de resposta ou que tipo de problema você está tentando responder com o teu negócio. Então, por exemplo, se eu tivesse que dar um exemplo, ah, tá, mas isso tudo é muito bonito na teoria, mas como que você converte isso para a prática? Se você sabe qual que é a tua vocação, o que você sabe fazer direito na vida, qual que é a sua preocupação de fundo? E pode ser algo tão simples quanto, ah, eu quero pegar a receita da empanada da minha bisavó, porque era a melhor empanada que existia no mundo, que ela é um pedaço da minha família e eu quero que mais pessoas tenham contato com a empanada da minha avó. Mesmo que seja alguma coisa muito simples, se você sabe qual que é a tua vocação e você corre atrás de um problema, por exemplo, no meu caso, eu sempre, porque eu tive uma infância muito ligada ao cinema, e especificamente às salas de cinema, eu tenho uma ligação afetiva muito grande com sala de cinema, eu sempre me preocupei com o que ia acontecer com as salas de cinema de uma outra época que existe em qualquer cidade do país. Qualquer cidade de médio porte ou grande porte tem uma sala de cinema abandonada. E isso constitui um enorme problema, porque as salas estão tombadas por diversos órgãos, às vezes pelos três órgãos de proteção ao patrimônio. Uhum. São salas muito grandes, para 1000 pessoas, que não podem ser fatiadas, não podem ser subdivididas em salas menores. E o cinema está decaindo ano após ano. Isso é só dar uma bugada que você descobre. A audiência está caindo e o ticket está subindo. Então o faturamento meio que se mantém, mas a audiência está caindo porque as pessoas estão consumindo imagem e som por Netflix, pelo próprio celular, enfim. O que fazer para trazer essas salas de cinema de volta? Na tentativa de responder essa pergunta, esse problema que eu encontrei, surgiu um negócio que potencialmente pode valer dezenas de milhões de reais. E que eu estou trabalhando nele agora. Mas tudo começa com uma investigação e com você se deparar com um problema legítimo, que não é só meu, não é só a minha viagem ególatra de querer salvar a sala de cinema, mas porque no Brasil inteiro a gente tem salas de cinema abandonadas, entendeu? Agora, dentro disso, né, tem essa identificação de uma demanda, de um problema pessoal e essa relação também com o coletivo, mas também tem um pouco, né, daquela famosa história de fazer o que gosta, né? Uhum. E aí, eu acho que você até fala um pouco disso no seu livro, que quando você faz o que você gosta, você pode até ficar um pouco intoxicado por aquilo, né? Uhum. E aí, como é que essa relação de distanciamento de uma coisa que você tem uma ligação afetiva muito forte e você quer levar aquilo pro mundo? Ah, eu conheço, por exemplo, empreendedores que querem montar um restaurante, que é meio que um sonho do homem de meia-idade, montar um restaurante, montar um bar, montar uma boate, que é típico de crise de meia-idade. As pessoas falam, não, porque eu sei fazer, eu sei cozinhar muito bem, as pessoas vivem, eu faço várias reuniões em casa, as pessoas vivem, meus convidados vivem me dizendo que eu sei cozinhar bem, então vou montar um restaurante. Ou, ah, eu sei fazer um bom Negroni, vou montar um bar. Ah, eu sei fazer alguma coisa muito bem, meu hobby é esse e eu vou transformar meu hobby numa profissão. E eu acho que é a maneira mais rápida de você matar com uma paixão tua. Porque um restaurante não é sobre cozinhar bem. O que toca um restaurante pra frente é o padrão, o atendimento, é a ficha técnica, é o CMV. É uma operação pesadíssima. É uma operação pesadíssima, uma operação que você não tem descanso, que você vai trabalhar provavelmente das 8 da manhã até as 2 da manhã todos os dias. E com isso a paixão se destrói imediatamente. Muitas vezes as pessoas acreditam que cozinhar bem ou que fazer uma coisa direito dá pra converter isso num negócio. Às vezes é até daninho você gostar muito daquilo que você faz, porque você perde a capacidade crítica. Porque você está apaixonado pelo objeto do teu negócio, você perde a capacidade crítica e perde a capacidade, inclusive, de aceitar críticas com relação àquele negócio. À medida que você faz alguma coisa que é muito tua, muito íntima, quando alguém critica, ainda que construtivamente, aquele negócio, você leva isso pro lado pessoal, dói, você não consegue ver, você confunde o criador com a criatura. E isso, desse jeito não se faz um negócio, desse jeito não se estrutura um negócio. Então, eu acho que você ter um certo distanciamento, ser um pouco mais frio com aquilo que você faz, eu, no meu caso, eu tô montando um bar, por exemplo, agora ali embaixo do Municipal, se chama Bar dos Arcos, o Salão dos Arcos do Teatro Municipal. E eu pretendo que seja um dos melhores bares de coquetelaria da cidade. Eu não bebo álcool, nunca bebi álcool na minha vida. Isso é bom porque, pra mim, o gosto do drink é um componente da experiência. A partir do pressuposto que a mistura, ou que a mixologia, ou que a composição dos ingredientes dentro do copo vai estar boa, vai estar ok, o drink transcende o líquido. O drink é o copo, é o gelo, é o copo. A trilha sonora, é onde o copo está apoiado, é como aquele copo chegou, são as pessoas que estão à sua volta. A experiência do drink, ela vaza do drink, ela vaza do copo, ela é tridimensional. Então, o fato de eu não beber me faz ficar muito mais atento a tudo aquilo que cerca o drink. Então, eu parto do preço, bom, eu não sei dizer se esse Negroni vai estar bom ou ruim, mas eu sei que se eu servir um Negroni bom num copo de plástico, esse Negroni não vai estar bom. Pode ter sido feito pelo melhor bartender do mundo. E eu sei que se eu servir um Negroni, que não é o melhor Negroni do mundo, mas é um Negroni correto, num puta de um copo, com puta de um gelo, com uma bela experiência em torno daquele Negroni, eu vou subir a qualidade daquele Negroni na percepção de experiência daquela pessoa que está consumindo, entendeu? Então o fato de eu não beber, por exemplo, eu acho que me ajuda a montar bons bares. Que poderia parecer o contrário, né? Falar, pô, o cara não consome aquilo que ele vende, parece pipoqueiro em porta de escola, né? Mas é isso, eu acho que você não pode ficar completamente cego de loucura, paixão por aquilo que você, pelo teu negócio, porque você perde a capacidade crítica, perde a capacidade de transformar, de aceitar que errou. Muitas vezes você errou e porque você é completamente apaixonado, você fica insistindo. Porque aquela é uma parte da tua vida, e no que você vai insistindo, você vai se afundando cada vez mais. Então, eu acho que é perigoso você transformar uma paixão num negócio. E aí, e dentro disso ainda também, pegando o exemplo do Negroni no copo de plástico, por exemplo, né? Tem certas coisas que você consegue aferir, né? Sobre como criar uma boa experiência, uma narrativa. E tem coisa, acho que também, que é intuição, né? Que é por intuição. E aí também, qual o equilíbrio entre esses dois caminhos, né? Entre o pragmatismo, você testar, ver o resultado, a reação das pessoas e confiar numa coisa que você sente ali dentro de você, que é o caminho. Então, é muito louco isso que você está perguntando. Essa semana, por exemplo, eu não gosto de fazer business plan. Eu odeio fazer business plan e eu acho uma perda de tempo total, mas eu estou fazendo um. Especialmente desse lugar que eu estou montando num cinema antigo, eu estou fazendo um business plan desse negócio porque tem um fundo de investimento interessado nele. Aí eu estou com uma consultoria que está me ajudando a estruturar esse business plan. E a gente tava numa sala, eu fiquei preso 6 horas numa sala essa semana, desenhando as premissas, desenhando o business plan, colocando todos os consumos médios, enfim, montando o business plan a partir das variáveis e das premissas. Bom, colocamos todas as premissas de um negócio que é completamente novo, não tem nenhum paralelo no mundo, o business plan cospe o número final. Eu falo, tá, alguma coisa de errado, cara. Todos os faturamentos que eu tenho aqui na minha cabeça não são compatíveis com esse número que tá saindo. Aí a gente volta para o business plan e começa a coxambrar todas as variáveis para chegar a um número que está mais próximo da nossa intuição. E aí a gente pensa, bom, o que é intuição? Né? Intuição, mais uma vez, ela está muito ligada com criatividade. É um componente abstrato do negócio que não passa pela racionalidade, mas que está no campo do divino, né? Está no campo do metafísico. Criatividade, inovação, intuição, são todas palavras que fogem da razão, da racionalidade. Estão mais ligadas com a emoção. Então a gente acha que a intuição é, sabe, esse tipo de coisa. Alguém soprou aqui na minha orelha, passou um espírito aqui atrás e me deu uma boa ideia. Sonhou com Sonhei isso. Sonhei com isso. É muito louco. Mas a intuição, ela nada mais é. Você está com o cérebro o tempo inteiro produzindo e raciocinando, construindo caminhos e cenários e tudo mais. Você fica rodando vários cenários no teu cérebro ao mesmo tempo antes de chegar numa conclusão. A intuição é só uma decisão por aproximação. Você tem um campo. Em vez de você tomar uma decisão num ponto, a intuição te dá um campo de probabilidade daquele caminho dar certo ou não. Então, quando a minha intuição fala, puta, eu tenho que ir por aqui, isso significa que eu rodei uma série de raciocínios e uma série de caminhos aqui atrás. Eu não sei muito bem quais foram as variáveis e as lógicas causais que me fizeram tomar aquela decisão, mas eu sei que é por aqui, mais ou menos. E é isso que a gente dá o nome de intuição. Não tem nada a ver com o dedo divino tocando a tua cabeça, teu cérebro, soprando no sonho a tua decisão. Você já fez essa. O que você não consegue é desenhar as relações causais que cuspiram o resultado aqui atrás. Mas tudo isso aqui que está acinzentado aconteceu aqui atrás por causa e consequência, que é o jeito como você toma uma decisão. Então, ouvir a sua intuição significa você ir por um caminho ou você tomar uma decisão que não seja no ponto, mas que seja uma zona, um delta de decisão. A decisão não está aqui, a decisão está aqui, mais ou menos. Isso aqui que a gente chama de intuição. É uma decisão aproximada, naquela direção. E aí, à medida que você vai percorrendo aquela direção, você vai refinando até o ponto. Então, voltando para o business plan nada mais era do que um documento que apontava que a gente tinha que acoxambrar para que ele se sincronizasse com a minha intuição, que já dizia que aquele lugar ia faturar tantos mil por mês. Porque eu já tive tantos lugares, eu conheço outros faturamentos, eu já sei quantas pessoas estão ali dentro. Eu vou errar por 10% ou 15% ou 20%, mas isso não vai impedir de eu tomar a decisão de seguir no negócio, entendeu? Porque o business plan é aquele documento que te fala, não, siga, a tua intuição está certa. E eu, sinceramente, eu acho um pouco de perda de tempo. Entendi. E aí a gente falou até agora, né, de modelagem, planejamento, intuição e criação de produto. Depois de passadas todas essas fases, né, quando o produto, estabelecimento, ideia, negócio já está na rua, primeiro falando de expectativa, né? Você está uma expectativa muito grande, eu acho, nessa fase de criação, de lançamento. E como é que você acha que daí é a administração de expectativas nessa fase, né? É melhor ser otimista ou mais pessimista possível? Ah, cara, eu sou sempre pessimista. Eu sempre penso do jeito como... mais uma vez, eu vou lançar um negócio daqui a um mês e meio. Então, eu tô naquela fase que eu já passei 18 vezes, que é o último mês da obra. Que eu fico com a rinite, todo cheio de pó o dia inteiro, meu. É um horror, que você tem que tomar uma série de decisões muito rapidamente, porque o negócio tem que ser lançado no dia X. E, cara, a gente tá ali agora com a equipe pensando em tudo que pode dar errado. Onde puder dar errado, vai dar errado em algum momento. Onde existir uma probabilidade de falha e de erro, vai acontecer no decorrer do tempo. Ou antes, né, se você tiver azar antes, ou ao longo do negócio. Então, antes de soltar um negócio no mundo, a gente lida muito com o segredo, né? A gente tem essa coisa até da indústria, da informática, da indústria digital, do segredo, que não pode vazar, que isso e que aquilo. E eu prefiro fazer o contrário. Quando eu tenho uma ideia de um negócio, isso aconteceu, por exemplo, com esse negócio que eu vou fazer no futuro aí no cinema abandonado. Eu falei sobre esse negócio com mais de 100, fiz mais de 100 reuniões sobre esse negócio. O negócio não estava nem estruturado. Não tinha nem contrato assinado com o espaço. Por que que eu falei? Porque eu queria testar. Você roda uma simulação virtual, seja através de um planejamento estratégico, seja através de uma narrativa, onde você vai apresentar, cara, eu vou fazer isso. Você acha que isso aqui é uma boa ideia? A partir do momento que eu comecei a ouvir, nossa, uma ideia do caralho, e ninguém conseguia derrubar, eu era o maior crítico da ideia. Eu sempre sou o maior carrasco das minhas próprias ideias. Eu tento blindar a ideia de todos os lados possíveis. Se eu não consigo derrubar a minha ideia nos piores cenários possíveis, eu sigo com o negócio. O objetivo de todo empreendedor é lançar um negócio. As taxas de risco são tão gigantescas no país. Sei lá, a gente tem acho que 60% dos negócios falham nos dois primeiros anos. Eu não me lembro, você sabe dessas estatísticas melhor aqui. Não sei de cabeça, mas é altíssimo. É altíssimo. Porra, a única coisa que eu tenho que fazer é tentar escapar dessa maré que fica, que vai embora, entendeu? Eu tô arriscando o que eu tenho de energia financeira no meu negócio, minha energia pessoal, a minha energia de vida, a minha vitalidade na construção de um negócio. É uma das fases mais intensas da vida de uma pessoa. Só se compara com parir, imagino. É o mais próximo que um homem pode ter da experiência de gravidez, eu acho. Que é botar um negócio em pé. Um homem nunca vai conseguir chegar perto dessa experiência transformadora que eu imagino, porque, enfim, a gente nunca vai saber, que deve ser ficar grávida. A gente não tem isso, nunca vamos ter, né? O mais próximo dessa experiência criadora, você cuspir o negócio, você colocar um negócio no mundo. Então, muitas vezes, você tem que reduzir o risco pro filho vingar, entendeu? E é isso, você tem que virtualizar, você tem que contar para as pessoas, você tem que ser crítico, você tem que pensar no pior cenário, você tem que se preparar pro pior, você tem que ter um colchão de dinheiro para quando você... Porque para você não morrer por falta de caixa nos dois primeiros ou nos três primeiros meses... É isso que mata o negócio. Você tem que ter capital de giro. E as pessoas não pensam nisso. Ser otimista demais, especialmente no Brasil, é sinal de que você não tem muito bom senso. Okay. E agora, seguindo essa analogia, né, de colocar um filho no mundo, pensando nisso, né? O filho tá chegando, você imagina, você idealiza ele de um jeito, mas como você bem sabe, as coisas vão acontecendo na vida e ser atropelado por ela. Sim. Dentro disso, qual que é a importância e o quanto você deve insistir ali num conceito que você pensou inicialmente e você adaptando a ideia e o projeto de acordo com os acontecimentos, com as respostas? E além disso, o quanto você pode mudar e até onde vale a pena você insistir nisso? Ah, eu acho que você tem que ser fiel ao projeto original, ou pelo menos à vocação original do lugar. Mas também não pode ser completamente duro, porque uma vez que você coloca um projeto no mundo, ele não é mais teu. Ele é também das pessoas que vão consumir e que vão dar dinheiro para acessarem aquilo que você criou. Então, no final das contas, elas têm sim, você tem que ouvir a opinião delas, o que você pode refinar no teu projeto, porque todo mundo está aí propenso a cometer erros, né? Especialmente nessa fase de planejamento. Eu, pelo menos, eu lanço inacabado. Eu não fico nessa paranoia de lançar perfeito. Para mim, vale a regra good enough, sabe? Bom o suficiente. Uma vez que ele está na versão 1.0, isso funciona muito com o mundo digital, né? está na versão 1.0, rapidamente eu pego o feedback das pessoas para ir refinando, para chegar mais próximo da versão 1.5. Chegou na versão 1.5 e eu acho que já está bom o suficiente, continuamos. Se for um bom negócio, perseveramos, mas vamos trocando a carta de drinks, vamos refinando o negócio continuamente. Não deu certo? Tenta substituir. Mas a partir do momento que você fez um restaurante, isso já aconteceu várias vezes, eu já vi isso acontecer muitas vezes. Você planeja um restaurante, aí não tá dando certo, aí você fala, ah, vou chamar um DJ, vou colocar uma cabine de DJ aqui no restaurante pra fazer um sonzinho na sexta-feira à noite, já é sinal de que as coisas estão indo água abaixo, entendeu? Não vai ser um DJ com uma cabine que vai transformar, porque as pessoas estão indo lá pra comer e de repente tem um cara tocando música eletrônica na tua orelha. Não vai rolar. Ah, vou colocar um sonzinho aqui ao vivo no meu restaurante na sexta-feira. Food truck na frente da loja. O food truck na frente da loja. Você começa a colocar apêndices de negócio no projeto original que desfiguram ele. Provavelmente não vão causar uma sobrevida, ou não vão... Só vai soar desesperado no segundo olho dos olhos dos outros. Aí não deu certo. Por que que não deu certo? Vamos pensar, o cardápio tá com preço justo? Porque eu nunca vi algo que, pode ser onde for, que te dê mais valor do que você receba mais valor pelo preço que você pagou, dá errado. O que eu quero dizer com isso? Você pode ser uma coxinha. Tem vários restaurantes aqui em São Paulo que são dessa natureza. O cara te cobra 10 reais por um produto qualquer. Se você percebe 20 na tua boca, quando você coloca aquele produto na tua boca ou aquele serviço, se você percebe mais valor do que o preço que você pagou, você não precisa de um real de marketing. Porque as pessoas vão... O Mocotó é um ótimo exemplo, que é um restaurante muito conhecido aqui em São Paulo, do Rodrigo, e que fica bastante distante do centro, e que há anos e anos e anos tem 3 horas de espera. Por quê? Porque ele entrega valor pelo preço. Ele cobra um preço que as pessoas chamam de justo, mas que o valor que você percebe da experiência toda, e não é só a comida, é muitas vezes superior ao preço que você está pagando. A Casa do Porco é outro. Aqui em São Paulo, eu posso citar uns 20 de cafeterias, restaurantes, que são espaços que entregam mais valor pelo preço que cobram. Pode ser onde for, a Casa do Porco não é um lugar mais... Não fica situado num lugar mais amigável de São Paulo, né? O Mocotó é um outro exemplo, ele fica distante, fica na Zona Norte, né? Fica, Vila Medeiros. Vila Medeiros, fica distante do centro da cidade, inclusive do centro da elite da cidade. E as pessoas se deslocam até lá nos finais de semana, ou durante a semana até, para comerem a comida do Rodrigo. Então, ou do Jeff aqui no centro. Então, a partir do momento que você está entregando valor pelo preço que você cobra, você não precisa se preocupar. E agora, para a gente começar a amarrar aqui o final da nossa conversa, tem na sua opinião o que vale mais? Uma boa ideia executada medianamente ou uma ideia média perfeitamente executada? Essa é uma boa pergunta. É difícil comparar uma boa ideia com uma ideia média, mediana, né? Vamos falar de ideias ruins também, porque senão... Eu prefiro, não uma boa ideia, uma ideia ruim. Eu prefiro uma ideia inovadora ou uma ideia comum. O que vale mais? Você montar um restaurante qualquer, tradicional, muito bem executado, ou uma invencionice de um restaurante nas alturas, medianamente executado? Eu acho que, no caso, por exemplo, de alimentos e bebidas, mas se você tem uma ideia que não é uma boa ideia, mas que é uma ideia que tem algum componente de inovação, ou que faz diferente aquilo que todo mundo já fez, você consegue reduzir o risco porque você se destaca imediatamente da manada. Então, mesmo que você tenha uma ideia boa, medianamente executada, e Apple é um ótimo exemplo, enfim, a história está coberta de exemplos de produtos que eram muito inovadores, porém cuja execução não era... Então, uma coisa também é você trazer alguma coisa muito inovadora fora do teu tempo, exato, né? Exato. Aí já não faz mais sentido. Mas se você tem um degrau de inovação, e você executa isso medianamente, você consegue depois refinar. Do outro lado, mesmo que você, se você tem você tem uma ideia inovadora e você executa medianamente, você tem tempo depois para transformar aquela execução mediana numa execução boa. Mas uma ideia convencional, por melhor executada que ela seja, ela nunca vai deixar de ser uma ideia convencional. Então, para responder a sua pergunta, eu acho que eu prefiro um negócio com alguma característica de inovação medianamente executado. eu acho que reduz risco. E eu volto a dizer, o principal papel de um empreendedor é pensar em reduzir risco. E inovação é uma covardia. Inovação te destaca de todo mundo. Perfeito. Chegou aqui ao final da nossa conversa. Queria agradecer o Facundo de novo aqui. Imagina, é um prazer. A gente volta daqui a 2 semanas para falar aí sobre marketing, comunicação, construção de marcas e identidades. É isso. Falou, gente. Muito obrigado, hein? Obrigado. Divando Facundo. Um oferecimento. Pequenas empresas e grandes negócios.